participem, que vocês sejam ativos. Vamos deixar aquelas gracinhas para um outro momento fora da escola. Certo, gente? Quem sabe o nosso objetivo focal de estarmos aqui hoje? Alguém sabe? Aquela siglazinha bonitinha que estava lá expostas para vocês hoje, bem na entrada. Saeb, né? É isso. Nós precisamos trabalhar o Saeb, gente. As habilidades dos descritores, para que vocês tenham resultados. As turmas focais, turmas de nono ano, terceiro ano, serão as turmas que irão participar. E não vai demorar muito. Quem está acompanhando o mural ali na frente, da contagem regressiva? Levanta a mão, gente, um bombom para quem estiver acompanhando. Tá vendo? Futuramente eu pago essa dívida aí. Aliás, já foi paga na entrada. Quem não ganhou, eu pago depois. Então, gente, tem a contagem regressiva de quantos dias está faltando para a nossa prova. E aí é o momento, para a nossa avaliação, é um momento importante que a gente precisa do empenho de vocês. Então, nossa escola está desenvolvendo esses momentos para que vocês interajam, para que vocês conheçam, para que ninguém fique alheio ao que está acontecendo. Quando chegar o momento, todo mundo vai dizer: a minha escola trabalhou, eu sei do que se trata. Então, gente, nós já queremos aqui receber vocês de um jeitinho especial. Lá atrás, ainda acho que em junho, a gente já iniciou esse trabalho, realizamos uma ação e hoje a gente continua, porque nós temos um cronograma geral para realizar. E aí, hoje é um dos dias que a gente vai desenvolver o que está proposto lá. E aí, gente, eu desejo sucesso, porque a gente vai ser... É uma atividade, assim, um pouquinho aí de competição, a gente vai formar grupos. E aí eu desejo sucesso para que vocês tenham bons resultados. E aí eu já quero passar para... A Marcilene quer fazer uma falinha? Para a Nils, então. Uhum. Professora Valdiza, né? Professora Valdiza... Não? Professora Nilza mesmo. Boa tarde a todos. Pessoal, durante essa semana, até o dia 18, me parece, todos nós iremos trabalhar os descritores, todos os descritores do Aprova Brasil, tá? Que também vai cair na avaliação do Saeb, esses descritores. Então, durante esse tempo, a gente vai estar trabalhando ações voltadas para esses descritores, certo? Sobre o Saeb, todo mundo sabe o que é, né? Então, não preciso eu estar aqui falando mais um pouquinho sobre o Saeb. Saeb é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Né? Ela avalia como anda a aprendizagem de cada estudante. Tá? Não só no estado de Tocantins, mas em todo o Brasil. Certo? Eu vou estar lendo aqui rapidinho e depois eu vou estar falando aqui, colocando aqui para vocês os passos da nossa ação, que a nossa ação de hoje vai ser um caça ao tesouro dos descritores, tá? Nós iremos dividir vocês em dois grupos, daqui a pouquinho, tá? Mas antes eu preciso ler algo sobre o Saeb, tá bom? Eu quero conversar com vocês, né, sobre esse Saeb, porque é muito importante para todos nós. Não só para nós, professores, mas para todos os estudantes. Como eu já falei, o Saeb é uma avaliação nacional que mede a qualidade da educação básica no Brasil. Ela avalia habilidades e competência em disciplinas como língua portuguesa e matemática. E, assim, participar do Saeb, pessoal, é uma oportunidade de mostrar o que você aprendeu e contribuir para melhorar a educação no nosso país. Por que que é importante participar do SAEB? Porque muitos estudantes não acham que não é importante participar do SAEB. Por que que é importante participar do SAEB, Jamila? Essa prova, pessoal, do SAEB, ela ajuda você a entender suas forças e áreas de melhoria em relação aos conteúdos escolares. Para você saber aonde é que você está bem, está indo bem, quais são os conteúdos, né, que você está bem e qual é os que você precisa melhorar. Isso é muito importante. E o feedback para a escola? Os resultados ajudam escolas e professores a identificar pontos fortes e onde podem melhorar o ensino. Prepare-se para o SAEB ajuda a fortalecer competências importantes para o aprendizado contínuo. O SAEB é uma referência importante sobre a qualidade educacional no Brasil. A experiência de fazer uma avaliação como o SAEB pode ajudar na preparação para outros exames e desafios acadêmicos, tá? Principalmente nono e terceira série do ensino médio que vão fazer a prova do SAEB, tá? Ela ajuda também a você perceber se você está preparado para fazer um concurso, né? É um vestibular, tá bom? Você pode entender melhor como está em relação aos objetivos educacionais. Aí a sua participação ajuda a trazer melhorias para a educação brasileira. Tá, pessoal? Então, é uma oportunidade de vivenciar processos avaliativos importantes. Participar do SAEB é uma chance de mostrar seu valor, contribuir para uma educação melhor e entender mais sobre você mesmo, como estudante. Não é apenas uma prova, é uma oportunidade de crescimento pessoal, tá? Então, eu falei mais ou menos assim um resumo. Agora, pessoal, eu quero dividir vocês em grupo, tá? E aí eu gostaria que todos os grupos se reunissem só num lugar só, tá? Grupo 1 para cá e grupo 2 para cá. Preparados? Porque agora nós vamos entrar em uma competição. No final tem um tesouro. É caça ao tesouro. Tá, pessoal? Aí eu vou precisar da ajuda também de todos os professores, de todos os funcionários da UE, para estar ajudando na divisão aqui desse grupo e também na competição. Posso contar com vocês? Então, eu quero que fique aqui desse lado, oitavo A, desse lado, oitavo A, primeiro A, terceiro A, segundo A. Desse lado aqui, ó. Dessa árvore aqui pra cá. Podem vir, pode ficar em pé, porque nós vamos correr. Nós vamos andar. Vocês não falaram que gostam de aula diferenciada? Sim, a maioria. Então vamos lá, rapidinho. E os professores e funcionários ajudando a fazer essa divisão, ok? Obrigada. Para esse lado aqui, ó, pessoal, dessa árvore aqui para cá. Dessa árvore aqui para cá vai ser nono ano A, primeira série B, segunda série B e terceira série B. Alguma dúvida? E ciclo. O ciclo vai ficar aqui também, ó, dessa árvore para cá. Dessa árvore aqui pra cá vai ficar no oitavo A, primeiro A, segundo A, pra cá. e terceira série A. As turmas que é B e ciclo vai ficar aqui. As A pra cá. Não. O B é dessa árvore pra cá. Pra cá é o B, né? É. Todas as turmas que for B e o ciclo, ciclo 3, vai ser dessa árvore pra cá. Pessoal, se movimentem, gente. Eu tô vendo o terceiro ano A ali embaixo da árvore. Primeiro ano A. Pessoal, saiam daí. Vamos colaborar. Vamos participar. Agora é a hora. Vamos mostrar que vocês são capazes. Vamos nos esforçar para as coisas acontecerem. Nono e oitavo. É aqui, ó. Pra cá, o nono e oitavo. Vai pra cá. Pessoal, não é pra vocês ir lá pro muro, não. É aqui, ó. Não adianta vocês ir lá pro cantinho do muro e ficar encostado lá. Vamos, colaborem. Venham aqui um pouquinho mais pra frente. Pessoal que tá lá no fundo, oitavo ano. É aqui, mais um pouquinho aqui pra perto. Se aproximem, precisamos da presença de vocês. Cauã, Atos, Wesley, Nicolas. Bom, pessoal, se organizem rápido. Vocês estão em período de aula. Gabriel, terceira série A é pra cá, ó. E primeira série A também. Rápido, pessoal, senão não vai dar tempo. A gente descobrir quem vai ser o campeão hoje. Ei, pessoal, enquanto vocês se organizam, vou explicando logo aqui. Caça ao tesouro dos escritórios. Essa vai ser a... Oi. Dá pra entender, pessoal, vocês são... Olha, o caça tesouro dos escritores. Pessoal, se organizem, pessoal. Nós vamos iniciar. E só lembrando que a equipe vencedora vai vencer com glória. Com emoção. Pessoal que está na quadra, por favor, venham aqui para o espaço, que é o espaço da gente desenvolver a nossa atividade. Deixa o menino quieto para já. Oi. colocar certas horas dos escritores é uma atividade pedagógica, lúdica e interativa que desenvolve competências de leitura e interpretação de texto, com base em descritores da matriz de referência do SAEB, como, por exemplo, o descritor 1, o descritor 2, etc. Ela transforma o aprendizado em um jogo investigativo, unindo leitura, trabalho, equipe e raciocínio. Muito raciocínio. Depois, interpretam a dica e seguem atrás da pista podem encontrar a nova pista para a nova pista presa em algum lugar. Aí, pessoal, o professor acompanha o percurso, incentiva, tira dúvidas e observa a parte do leitor. Pessoal, vou ler de novo. A caça ao tesouro dos escritores é uma atividade pedagógica lúdica, interativa, que se envolve competência de leitura e interpretação de texto. Vocês vão participar de um caça ao tesouro pela escola. Cada grupo começará com uma pista. Leiam com atenção o trecho e respondam a pergunta que aparece logo em seguida. A resposta indicará o lugar onde vocês devem procurar a próxima pista. Trabalhem em equipe e observem bem cada detalhe do ambiente. O grupo que encontrar todas as pistas e chegar ao final primeiro será o vencedor. Calma aí. Vocês entenderam, pessoal? Sim. Ei, pessoal, eu quero que cada grupo se organiza e escolha um líder aí. Juan! Bora, Juan! O peitão! Um, dois ou três? Líder. Tem gente, faz a cara. Já pode caçar, é? Professores, fiquem aí com os grupos de vocês, que já tem menino saindo para ir procurar, sem ser momento. Não é o momento de sair da programada ainda não, que nós estamos na parte de interpretação. Vamos lá, os professores ficaram juntinho com seus grupos. E o pessoal que está na parte do Conselho Geral, manda esses meninos para cá, que tiver lá do outro lado. Oi. Oi, pessoal, cadê o pessoal daqui? Desse grupo? Não é hora ainda não. E uma das regras a gente, é essa. Como é que vai ganhar ponto se a gente nem começou? Certo! Já foi. Já falta um aqui, gente. Pelo amor de Deus, mais um aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com a pista 1 que vocês receberam. É turma do ar. Olhem pra frente aí pra fazer a pose. Cristiano e Arthur. Lê, Cristiano. Olha, pessoal, vou ler a pista 1 pra vocês. É uma crônica. A cidade amanhecia envolta em uma névoa fina, quase como um véu que escondia os prédios ao longe. As pessoas apressadas seguravam seus guarda-chuvas coloridos e desviavam das portas formadas pela chuva de madrugada. No entanto, aliás, no ponto de ônibus, uma mulher olhava o relógio a todo instante e apertava o casaco contra o corpo, tentando se proteger do vento frio que soprava pelas ruas silenciosas. Pergunta: qual era a condição do tempo durante a cena? Valendo. Pode ir. Pode falar qual é a resposta. Gente, ó, a equipe que acertar. Marca ponto bem aqui para essa equipe aqui, que ele já respondeu. É a equipe 1, né? É. A equipe 1, marca o grupo 1, né? É. A dica para a próxima pista. Eu vou dar a dica aqui para a próxima pista. Falando aí da pista, é só para nós. É só para nós, que a pessoa foi nós. Pessoal, já vou parar. Vou dar a dica. É verdade. É não, aqui a regra é diferente. É pra aqui um acerta por todo. É na pontuação. Exatamente. Quem encontrar primeiro, trouxer e responder correto. Beleza? Vamos lá. Vou dar a dica. Sou o lar das histórias, dos saberes e do silêncio cheio de descoberta. Pode procurar. Corre, Arthur! Cuidado. Artigo de opinião. Vivemos conectados, mas nunca estivemos tão distantes. As telas aproximam quem está longe e afastam quem está perto. O toque se tornou um emoji e o olhar uma notificação perdida no meio de tantas mensagens. É curioso pensar que em meio a tanta comunicação nos tornamos especialistas em ter tudo sem realmente conversar. Pergunta, o que o ator quer dizer com o toque que se tornou um emoji? Cadê o Ré? Não sei. Ei, Pinha! Pronto, pessoal, lê rápido e responde rápido. Vivemos conectados, mas nunca estivemos tão distantes. As telas aproximam quem está longe e afastam quem está perto. O toque se tornou um emoji e o olhar com notificação perdida no meio de tantas mensagens. É curioso pensar que em meio a tanta comunicação nos tornamos especialistas em ver tudo sem realmente conversar. Pergunta, o que o autor quer dizer com o toque se tornou um emoji? Qual o toque que se tornou um emoji? Palmas para o grupo, a equipe é aqui, ó. É a equipe A. Lá é B. Próxima pista. Cadê o Dave? Dica da próxima pista. Ofereço sombra e abrigo. Meus galhos guardam histórias. Isabela. Que negócio é de falei? Ofereço sombra e abrigo. Que negócio é de falei agora? A próxima dica, a pista é ofereço sombra e abrigo. Bora, meu povo. Mais pelo que eu já estava falando. Então aqui, ó, turma, aqui, ó. Que eu fui amigo, cadê? Tá aqui, eu moro. Pensava dos dias de interesse, mas seus olhos anunciavam o desejo. A mãe, por outro lado, fingia não perceber. Ocupada em arrumar a cozinha, quando ele se aproximou devagarinho, ela foi de canto sem dizer nada, como quem já conhece todos os truques do filho. Quando ele se aproximou devagarinho, ela sorriu de canto, sem dizer nada, como quem já conhece todos os frutos do fim. Pergunta: o que podemos ver isso sobre a atitude da mãe? Vai falar o Arthur, falou primeiro, hein? Não, segura ela pra casa, que falou o primeiro. Mas, rapaz. Não, foi não. Fala aí, fala de novo. Fala aí, fala aí. Mas eu falei pra você. Não é a coisa. Ai, não arrepiou nada. Algumas aqui, tá? As que já foram pegadas, a gente vai pular aqui, tá? E aí depois, pessoal, a gente vai fazer o relatório das pessoas que estão atrapalhando, né, a dinâmica. Já não era nem pra ter brincadeira mais, já. E vamos para a última, então. Vamos para a última. Fica para a pista assim, tá? A dica para a pista assim: o som e espaço da energia e do movimento, quando o corpo fala sem palavras. Como é? O impacto da energia e do movimento, onde o corpo fala sem palavras. Não é, Janine. Abriu. Não é aí, Janine. O impacto da energia e do movimento, onde o corpo fala sem palavras. Onde é que tu gosta de ir? Intervalo, Jamil. Repetindo! Aonde é que vocês vão se brincar? Ah, ele pegou, acabou de compensar que pegou a quadra de vôlei. Olha só, pessoal, nós estamos aqui em referência a um momento importante que faz parte do ensino e da aprendizagem. Infelizmente, nós estamos tendo casos de pular as regras. E isso não é bonito, isso não é educativo, isso não é promissor para ninguém. Infelizmente, os que fazem essas ações, essas práticas, acabam estragando aquilo que é de interesse de outras pessoas, porque todos estão se envolvendo, mas nós temos estudantes que estão se envolvendo. E que bom que nós temos. Mas aí, se o outro vem e bagunça, aí como é que a gente faz? Esse que não quer poderia pelo menos ficar sentadinho enquanto os outros estão participando. Aí todo mundo vai lá para frente como se já tivesse acabado e não acabou. Isso aqui faz parte do processo de ensino, faz parte da educação de vocês. E aí, gente, fica difícil. Olha só, gostaria de agradecer a participação dos meninos que se envolveram, que mostraram interesse, que mostraram empenho. Esse pessoal ajuda a construir uma escola, né, mais assim, participativa, com mais ânimo, né, porque ficar ali na sala de aula o tempo inteiro, aí vocês reclamam às vezes, a gente tenta trazer uma coisa diferente. E nós esperamos, gente, que nas próximas vocês colaborem. A gente vai mudar algumas coisas, viu? Que a gente tomou hoje como lição. E aí nas próximas a gente vai organizar. E aí a gente espera que na próxima vai ficar bom para todo mundo, já que vocês, já que a gente percebeu que muitos aqui não se interessaram, né? Não tem interesse. Gostaria de dizer que quem trouxe cadeira é para pegar a cadeira e levar de volta. Tem muita gente. Olha, não acabou, gente. Tem muita gente que já está lá na frente, que trouxe cadeira e deixou a cadeira aqui. Mas a cadeira é para ser devolvida para a sala. E, gente, o grupo que se colocou mais pontos foi o ganhador, né? Que foi o grupo que fez mais pontos. Vamos sim. Ainda Thank you.